Conexão mediática. Media connection. Conexão multimédia. Conexão multimédia. Conexão de médias. Conexão mediática. Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que vocês estão nos ouvindo. Hoje iremos apresentar nesse podcast sobre o assunto alimentação na pandemia. Meu nome é Clésio de Souza e aqui presente temos Ásley Santos, E aí, pessoal? Beatriz Araújo, Olá, pessoal. Diogo Felipe, E aí, galerinha? Gisele Jennifer, Oi, pessoal. e a nossa entrevistada, a nutricionista Ellen Gomes. Antes de darmos ênfase na situação alimentar da população nesse período, vamos começar o podcast relembrando como surgiu a pandemia. Isso mesmo, Kessler. Vamos lá. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, foi alertado sobre alguns casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. No entanto, esses casos se tratavam do novo coronavírus, ou como é conhecido, Covid-19. O novo coronavírus foi encontrado pela primeira vez em pessoas que compraram ou trabalharam no mercado da cidade central de Wuhan. O patógeno pode ter sido transmitido aos humanos a partir de animais vivos vendidos no local. Depois disso, os casos foram aumentando cada vez mais, fazendo com que no dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declare que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Já no dia 26 de fevereiro de 2020, o Brasil confirmou seu primeiro caso de coronavírus. E em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara pandemia de Covid-19. Diante dessa situação, tivemos que entrar em isolamento social, como uma medida de prevenção contra o vírus. E com esse isolamento, a rotina das pessoas mudaram, afetando diversos pontos da vida pessoal de cada um. E um exemplo que aqui vamos citar é na alimentação da população. Fala aí, Beatriz. A maneira de se alimentar, né, nesse período mudou muito. E algumas pessoas optaram em estabelecer uma alimentação mais saudável e outras nem tanto. E com esse fator, né, de uma alimentação saudável ou não, eu convido então agora a nutricionista Ellen Gomes a comentar sobre o assunto conosco. Olá, Ellen, como vai? Se apresenta um pouco para a gente, fala um pouco sobre o seu trabalho. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Meu nome é Ana Gomes, eu sou nutricionista formada pela PUC Minas, pós-graduada em nutrição esportiva e atualmente eu sou pesquisadora do Laboratório de Nutrição e Treinamento Esportivo da UFMG. Nesse período em que estamos vivendo, quais os alimentos você acredita que estão sendo mais consumidos por nós brasileiros? Com relação aos hábitos alimentares adquiridos durante a pandemia, os alimentos que têm sido consumidos pela população brasileira em maior quantidade são aqueles alimentos de fast food, como pizza, hambúrgueres, alimentos que são preparados e entregues de forma mais rápida, têm aí tido um consumo mais alto durante a quarentena. Quais são os riscos de certos alimentos, como frituras, doces, industrializados, ultraprocessados, entre outros, nesse período de pandemia? Quando nós analisamos a composição desses alimentos, eles geralmente são ricos em gorduras, açúcares, sódio. Tudo isso pode provocar, né, um aumento na glicemia, o aumento do colesterol, da pressão arterial. Por serem compostos, né, de ingredientes que são ricos em conservantes, e esses conservantes serem substâncias cancerígenas, também pode ter um prejuízo na saúde, né, por causa disso. Além disso, por se tratar de alimentos muito calóricos, o consumo pode ocasionar quadros de obesidade e doenças cardiovasculares. Então, uma alimentação associada com hábitos de vida sedentários que a população tem tido estão diretamente relacionados com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, e doenças cardiovasculares. Quais os melhores alimentos que têm a melhor base nutricional para aumentar a nossa imunidade? Alimentos ricos em zinco, vitamina C, D e E, como castanhas, vegetais, frutas cítricas, são laranja, abacaxi, mexerica e sementes, são aliados para aumentar a imunidade. Além disso, alimentos que são fonte de ômega 3, como sardinha, salmão, atum, sementes de linhaça, chia e nozes, também ajudam a melhorar o desempenho do sistema imunológico e na saúde cardiovascular. O preço do arroz, item básico da alimentação do brasileiro, disparou. Em algumas capitais, o reajuste acumulado do ano até julho chegou a 21%. Esses grãos branquinhos agora valem ouro. O preço do arroz disparou. Hoje eu assustei com o preço, porque eu pagava R$ 14,99 e hoje estava R$ 19,99. Com o aumento do preço do arroz e a baixa renda de muitas famílias nesse período, o alimento que mais aparece no prato do brasileiro pode ser substituído por qual outro? E qual a importância do arroz na nossa alimentação? O arroz e o feijão juntos são importantes porque fornecem aminoácidos que são essenciais para a saúde do nosso organismo. Porém, o arroz ele pode ser substituído por quinoa, por exemplo, que também possui esses aminoácidos essenciais e pode ser substituído por legumes, como a couve-flor e o brócolis. Agora nós vamos falar um pouco sobre o delivery. O isolamento social fez com que os brasileiros aderissem às compras pela internet com entrega a domicílio. Enquanto a economia fica paralisada, o setor de delivery tem sido alavancado pela quarentena. As pessoas optaram por esse tipo de serviço pela sua praticidade e para evitar idas a restaurantes e supermercados, no qual poderiam provocar aglomerações. Se sentindo assim mais seguras, ao fazer o pedido para entrega na porta de casa. Nos primeiros meses de isolamento social, os dados apontaram um crescimento constante. Podemos ver que em abril o crescimento representou cerca de 60,67% em comparação com março. E em maio, cerca de 39,58% em comparação com abril. E esse aumento acontece à medida que outras despesas foram ficando menores, como o transporte, o lazer e os outros custos. Entre os aplicativos de delivery, que estão crescendo, dois exemplos são o Rappi, que além de entregas alimentícias, ele oferece entregas de supermercado e de farmácias e compras em geral, que em maio ele teve um aumento de 92,4% em comparação com janeiro. E o iFood teve um aumento de 22,3% em comparação com janeiro. Mas diante de todos esses benefícios e praticidade, se esconde uma armadilha. O grupo de estudos da FMG fizeram uma pesquisa com cerca de 370 restaurantes cadastrados em aplicativo de delivery, que se encontram na região de Belo Horizonte. O estudo descobriu que as bebidas ultraprocessadas são vendidas em quase 80% dos restaurantes, os lanches ultraprocessados em 38% e o produto de sorveteria 33%. Já as refeições com predominância de legumes e verduras são encontradas em menos de 16% dos restaurantes. Diante dessas informações, podemos ver que esse fator pode contribuir muito para o ganho de peso e, consequentemente, para alguns problemas de saúde. Bom, Ellen, qual sua visão geral sobre a alimentação do brasileiro nesse período? Qual dica você dá para a população? Os hábitos alimentares da população brasileira têm sido cada vez piores e nós temos visto o reflexo disso na saúde. Os bons hábitos alimentares, práticas de atividade física, sono, são essenciais para aumentar a resposta imunológica. Então, é sempre importante manter uma alimentação saudável, o mais natural possível, evitar, né, esses aplicativos de entrega, evitar comidas de fast food, realizar um planejamento das atividades diárias, definir horários, que isso também vai ajudar a controlar a ansiedade, né? Porque muitas vezes esses hábitos alimentares ruins são reflexo de gatilhos emocionais, como a ansiedade, que nós temos tido, né, principalmente nesse período. E assim ficamos por aqui. Agradecemos a nutricionista Evelyn por ter participado do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer pelo convite e coloco minha disposição para futuras contribuições. Muito obrigada. Agradecendo aos nossos colegas da UENG, à nossa professora de Sociedade de Educação e Tecnologia, a professora Leila, que nos proporcionou esse trabalho. Um grande abraço a todos vocês, a você, ouvinte. Muito obrigado e até mais.